Timanel de Montemor, que era um homem de poucas falas, vai a Elva esperar um amigo. Senta-se numa esplanada e ao lado dele está um espanhol muito olé-olé que mete conversa com ele. Mira, como te chamas? Han, eu? Sim, tu, como te chamas? Maneli. Mira que coincidência. Eu me chamo Manolo. E mira, que haces? Eu? Eu troco o trompete na banda de Montemori. Ah, que coincidência. Eu toco trompete na banda de Badajoz. E dime, tocas bem? Ai, sim, parece que toco benzito. Ah, que te digo eu? Eu toco tão bem que na última procissão de Nossa Senhora de Badajoz, a Virgem llorou e llorou e llorou. Llorava de tão bem que eu tocava. Pois olha, e cá toco também que na última procissão lá em Montemori, o Cristo saiu do Andori, abraçou-se a mim e disse-me: Ah, Maneli, tocas também? Tocas muito melhor que o coirão do Espanholi, que fez chorar a minha mãe. Valha-me Deus.